Na madrugada de 29 de agosto de 1831, há 175 anos atrás, portanto, reencarna o espírito de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Numa cidade muito pequena, hoje Jaguaretama, Bezerra nasce em uma fazenda chamada Santa Bárbara, às margens do Riacho do Sangue, por trás do Riacho das Pedras, a cerca de 211 quilômetros da cidade de Fortaleza. Filho de uma família muito nobre, mas que por ter sido o seu avô, um dos grandes representantes, um dos grandes líderes do movimento da Confederação do Equador, a sua família, dentre poucos anos, é obrigada a sair do Ceará e a buscar refúgio no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de hoje da Imperatriz. À época, na Serra dos Martins, Bezerra começou o seu estudo de maneira muito humilde no interior, aprendendo rapidamente a ler e a escrever com apenas 7 anos. Um ano de estudo, ele já ultrapassava o seu mestre em leitura, escrita e no aprendizado de contas. Após alguns anos, serenados os ânimos, a família Bezerra de Menezes retorna à Fortaleza e Bezerra vai estudar no Liceu do Ceará, dirigido pelo seu irmão Manuel da Silva. E em pouco tempo Bezerra se destaca entre os alunos pela sua inteligência privilegiada, mas não somente por isso, pelo seu grande coração. Começa a estudar latim e após um ano de estudo já substitui o professor nas aulas de latim, naquela época muito difíceis, e acalenta um grande sonho. Deseja tornar-se médico, cuidar dos enfermos, salvar os doentes. Nós estávamos, meus amigos, naquela época, vivendo os períodos do Império. O Brasil era dirigido ainda pelo Imperador. A capital da República, que não existia, a capital do Império era Rio de Janeiro. E Bezerra dirige-se àquela cidade, à corte da época, onde poderia estudar medicina, o seu grande sonho. Com muito poucos recursos, chega àquela grande cidade e começa a cursar o curso, muito caro, para poder pagar-lhe, ele aceita trabalhar num emprego muito humilde, mas muito digno. Torna-se praticante da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. Já começa a amparar os pobres e necessitados desde aquela época. Para poder pagar seus estudos, também ministra aulas particulares de filosofia e de matemática. E sempre se destacou como sendo aquele aluno que renuncia a todos os prazeres, a todas as alegrias dos jovens, para poder ter o seu sustento, para poder pagar o aluguel, para poder pagar a sua faculdade. Trabalhando, ensinando, Bezerra exercita a renúncia durante muitos anos e quando completa 25 anos de idade, doutora-se em medicina. Começa então o seu apostolado, a sua missão de amor, recorrendo-se também da homeopatia, porque sendo a homeopatia um tipo de medicina que se utiliza de medicações mais baratas, era a maneira que Bezerra tinha também de ajudar aos necessitados. Bezerra era oriundo de uma família muito católica. Com o passar dos anos no estudo, na faculdade, com a chegada das ideias da Europa, do positivismo, do racionalismo, Bezerra, apesar de nutrir uma sincera fé em Deus, afasta-se da religião, porque não encontrar as respostas que seu espírito, o seu coração ansiava nos dogmas tradicionais daquela época.